Olha só, que não acreditava em nada. Vou pensar que o amor só atrapalhava. Tô aqui recuperando o tempo. Entendi, a vida passa tão depressa. Então tá, o amanhã não interessa. Fique aqui, que agora tá pra sempre. E se eu disser que foi fácil, vai ser só piada. Amores eu sei que vão ter por aí, mas igual a você ninguém acha. É só meu. Eu vi primeiro. Tô sorrindo sem querer, flutuando em nuvens. E o motivo eu vou dizer: te achei, te achei, te achei. Tô sorrindo sem querer, flutuando em nuvens. E o motivo eu vou dizer: te achei, te achei. Olha só, e não acreditava em nada. Por pensar que o amor só atrapalhava. Tô aqui recuperando o tempo. Entendi que a vida passa tão depressa. Então tá, o amanhã não interessa. Fique aqui, que agora tá pra sempre. E se eu disser que foi fácil, vai ser só piada. Amores eu sei que vão ter por aí, mas igual a você ninguém acha. É só meu. Eu vi primeiro.